Domingão é dia de clássico aqui na Rádio Nacional. O Mengão tenta se recuperar depois de tomar uma virada do Colorado no Beira-Rio. Mas o Fogão quer se manter no topo da tabela. Flamengo e Botafogo no Maraca. Neste domingo, a partir de 3h45 da tarde. Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Nesse domingo, venha curtir o especial em comemoração aos 70 anos de Lulu Santos. Assim caminha a humanidade. E lembrar seus grandes sucessos, a cura, toda forma de amor, como uma onda no mar. E vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Prepare o coração e comemore com a gente. Especial Lulu Santos, domingo, meio-dia, aqui na Rádio Nacional. Olá, eu sou Márcia Dias, apresentadora do programa Nossos Bichos. Passando aqui para avisar que o nosso encontro de amigos muda de horário. Agora, todos os domingos, às 9h. Nossos Bichos, um encontro de amigos. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A boa prosa e a poesia com a música do seu tempo. Eu de cá, você de lá. O encontro e a amizade. Eu de cá, você de lá. Seu caminho você tem pra onde ir. Você tem outra cama pra dormir. E não precisa ser atriz dessa maneira. Rasgo esse meu peito e jogo fora um coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração, eu te daria ser a dona e pra dominar esse cara cheio de paixão. Seu caminho você tem aonde? Você tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira. Rasgue esse meu peito e jogue fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume.

tiver mistura é a alma brasileira. Domingo tem samba de primeira na Rádio Nacional. Meu coração explode de felicidade. Samba de responsa. Entre nessa roda de samba com Diogo Nogueira e convidados. E aí, malandragem, você não vai ficar de fora dessa, vai? Samba na Gamboa, todo domingo, 1 da tarde, na Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Malandro é o cara que sabe das coisas, malandro é aquele que sabe o que quer. O PT não só defende mais a participação feminina na política, como promove isso na prática. Somos o único partido que divide igualmente os cargos de direção entre mulheres e homens. O próprio partido é presidido por uma mulher. Isso também se reflete nas urnas. O PT tem a maior bancada feminina no Congresso, além de uma governadora e 2 senadoras. Porque somente com mais políticas para as mulheres, teremos mais mulheres na política. PT, defende o Brasil, defende você. Nesse domingo, venha curtir o especial em comemoração aos 70 anos de Lulu Santos. Assim caminha a humanidade. Relembrar seus grandes sucessos, a cura, toda a forma de amor, como uma onda no mar. E vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Prepare o coração e comemore com a gente. Especial Lulu Santos, domingo, 12:00, aqui na Rádio Nacional. Domingão é dia de clássico aqui na Rádio Nacional. O Mengão tenta se recuperar depois de tomar uma virada do Colorado no Beira-Rio. Mas o Fogão quer se manter no topo da tabela. Flamengo e Botafogo no Maraca. Neste domingo, a partir de 3h45 da tarde. Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Você conhece as músicas das novelas que marcaram a carreira da atriz Malu Mader, não é? Animal, arisco. Mas você sabe quais as músicas que fizeram parte da vida dela? Olá, ouvintes da Rádio Nacional, aqui é a Malu Mader. Eu quero fazer um convite para vocês ouvirem o Memória Musical com músicas que marcaram a minha vida. Um grande abraço. Essa menina mulher. Memória Musical, neste domingo, 10 da noite. Agora só falta você. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eu de cá, você de lá. Isso é Brasil! O embaixador. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Toma quem doer, no caso eu. Tô indo embora com a minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Quem doer, no caso eu. Vou indo embora com minha.

chove lá fora. Ainda chove lá fora. Pode ir, não impeço sua viagem. Vez em quando dê notícia de você. Bebe tudo que quiser, só me deixe te dizer: minha vida está partindo com você. Seus carinhos não são meus, e por isso fico aqui, vou mentindo pra mim mesmo que esqueci. Cicatriz.

seus passos? Onde seus olhos estão? Quem hoje dorme em seus braços, ganhando a sua paixão? Por que você se esconde de quem te ama demais? Um dia eu fui o seu anjo e hoje não sou. Fazendo amor lento, fazendo amor veloz. O que a gente casal e se pega como amante. A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante. Nem namorado e nem ficante. Nem namorado e nem ficante. Sem definir, sem rotular. Maiara e Maraís, Israel Rodolfo, que honra. Rádio Nacional. Sim, a história é o seguinte. Conta aí, vai. Uma cinco e pouco, mandou figurinha de um olho, só pra mostrar que tá lá com outro pensando em mim. Mas nem deu tempo de sair, meu cheiro da tua pele, o corpo dela já me pede, minha sona pra sair da pede. É difícil ensinar pra outro as paradinhas que só a gente conhece. Que tá lá com outro pensando em mim. Mas nem deu tempo de sair, meu cheiro da tua pele, o corpo dela já me pede, minha sona pra sair da bed. É difícil ensinar pro outro as baratinhas que só a gente conhece. Ai, ai, ai, paga de louca, deixa a roupa sair. Aperta o pé do elevador que eu tô na porta. Ai, ai, ai, fala pra ele que vai ser feliz. Vai ser feliz daqui a pouco. Não, não volta, volta nunca mais. Eu de cá, você de lá. O que é que eu vou fazer se o meu te amo tem seu nome? Você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem mexe pendente pra resolver. É que a saudade é infinita, e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda. Desse jeito você me complica, cê vai embora, mas seu cheiro fica. Eu não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu, e nada meu, é todo seu. Eu não chamo mais. É todo seu. Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu. Na, na, na, na. O que é que eu vou fazer se o meu te amo tem seu nome? Você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver. É que a saudade é infinita, e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda.

No primeiro bimestre de 2023, das 82 manifestações sobre as emissoras EBC, quase 20% se referem à má qualidade ou à falta de sinal da MEC AM e FM em todo o país. Em resposta, as áreas informam que são frequentes manutenções em equipamentos e na funcionalidade do portal e do aplicativo Rádios EBC. Destaca ainda que faz o monitoramento permanente desse serviço para garantir a qualidade das transmissões e evitar falhas técnicas. Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples, ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. O PT não só defende mais a participação feminina na política, como promove isso na prática. Somos o único partido que divide igualmente os cargos de direção entre mulheres e homens. O próprio partido é presidido por uma mulher. Isso também se reflete nas urnas. O PT tem a maior bancada feminina no Congresso, além de uma governadora e duas senadoras. Porque somente com mais políticas para as mulheres, teremos mais mulheres na política. PT, defende o Brasil, defende você. Domingão é dia de clássico aqui na Rádio Nacional. O Mengão tenta se recuperar depois de tomar uma virada do Colorado no Beira-Rio. Mas o Fogão quer se manter no topo da tabela. Flamengo e Botafogo no Maraca. Neste domingo, a partir de 3h45 da tarde. Rádio Nacional. O Brasil se encontra aqui. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. São viajantes do tempo com destino ao passado. Próxima parada, Estação Saudade. Ao desembarcarem, vocês devem seguir pelo túnel do tempo que os levará aos anos 60, 70, 80 e 90. Aos grandes sucessos do século XX. Cirilo Reis. Vai começar. Vai começar. Show. Show. Show. Show. Show. Show. Cirilo Reis, comunicando. Todo mundo diz yeah, yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah, yeah. Olha lá! Que bárbaro! Movie Show! Oi, muito boa noite, olha nós aqui de novo, chegando para mais um programa, mais um Muzi Show no seu rádio. A partir de agora, aquela viagem ao passado, vamos voltar no tempo, recordar uma época em que a gente era tão feliz e não sabia, através de músicas que marcaram esses momentos. Vamos reviver os grandes sucessos dos anos 60, 70, 80, 90 e também dos anos 2000, afinal, saudade não tem idade. Eu sou o Cirilo Reis, de bem com a vida, acreditando na vida, porque apesar de tudo, o mais importante é viver. E quero você comigo até a meia-noite. Você já sabe, a minha alegria é a sua companhia, a sua sintonia. E comigo nessa fantástica viagem de volta no tempo está ele, o meu copiloto, ele que modula esse som bonito, pilotando a mesa de som da sua rádio nacional. Ele é o Fábio Luiz, o DJ Fabinho, não é? O nosso abraço para você, onde quer que você esteja. E você já sabe, a partir de agora, a saudade está no ar. Você vai reviver grandes momentos através de músicas que se tornaram eternas, os grandes sucessos que marcaram. E a máquina do tempo, a máquina do som já está ligada, já está aquecida, já está em ponto de bala. Então vamos começando lá nos anos 60 com Miriam Makeba, Pata Pata e Roberto Carlos, Você Não Serve Pra Mim. Não se zangue com tudo que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar. Não vejo mais razão nenhuma para continuar. Não quero mais seu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém. Você não serve pra mim. Não serve pra mim. Uma palavra de carinho jamais ouvi você falar. Seu beijo tão indiferente foi o que me fez pensar. No tempo que eu estou perdendo, no amor que eu tenho para dar. deve existir alguém querendo o que você não quis ligar. Não quero mais seu amor, não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém, você não serve pra mim. Não serve pra mim. Pode ser que alguém me queira dar um grande amor. Quero que você seja feliz com outro alguém, porque eu não quero mais seu amor. Não pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém, você não serve pra mim. Não serve pra mim. Opa, olha, não, nós não podemos culpar o vento pela desordem se fomos nós que deixamos as janelas abertas. Uma boa noite para você que me ouve pela Rádio Nacional de Brasília. Alô, galera da Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia. Alô, São Luís do Maranhão, alô, Recife, alô, São Paulo. É o Brasil ligado aqui no Muzi Show. E já já, você vai recordar Frank Land, Diga Pra Mim. Tem o Barão Vermelho, Bete Balanço, olha, Dose Dupla com Elvis Presley. Os Incríveis, Os VIPs, Renato Seus Brocaps, Ed Wilson, Wilson Simonal, John Secada, Fábio Júnior. Olha, até a meia-noite, aquela música que você quer ouvir de novo, aquela música que marcou um momento especial. E vamos agora com Jerry Adriani, Ainda Lhe Espero, e o Five Americans Western Union. Tanto tempo passa eu querendo lhe dizer o quanto estou sofrendo por você. Toda hora eu penso em você voltar pra mim, assim eu sou capaz de enlouquecer. Queria lhe dar todo o meu carinho, queria lhe dar todo o meu calor. Eu não suporto mais ficar sozinho, a minha vida é triste sem amor. Você é tudo aquilo que eu quero, você quem encantou meu coração. Por isso eu ainda lhe espero, vivendo nessa triste solidão. Tanto tempo passa eu querendo lhe dizer o quanto estou sofrendo por você. Toda hora eu penso em você voltar pra mim, assim eu sou capaz de enlouquecer. Queria lhe dar todo o meu carinho, queria lhe dar todo o meu calor. Eu não suporto mais ficar sozinho, a minha vida é triste sem amor. Você é tudo aquilo que eu quero, você quem encantou meu coração. Por isso eu ainda lhe espero, vivendo nessa triste solidão. Vivendo nessa triste solidão. Vivendo nessa triste solidão. Vivendo nessa triste solidão. Cirilo Reis, comunicando. Yeah. Opa, é o Muzi Show. Você que está ouvindo pela primeira vez, olha, o Muzi Show já está aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro há 42 anos, cara. É isso aí, né? Olha, e nunca é tarde para ser feliz. Você que descobriu o Muzi Show agora, seja bem-vindo a essa nave do tempo chamada Muzi Show. Você vai fazer aquela viagem fantástica através da música, porque a música tem esse poder, a música tem essa magia de transportar a gente no tempo, recordando o momento em que a gente foi tão feliz. E tá aí pra você o Frank Land, Diga Pra Mim, e o Barão Vermelho, Bete Balanço. Nenhuma carta pra lembrar e nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso de saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim e me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso de saber.